Começando, Nerd Patriarca de volta, e hoje vamos falar de The Beginning. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. É só cortar e colar e já era, ganhou uma arma nova. Hoje eu tô aqui com o Sanderson. Ah, mano, eu nem sei o que falar. Dá, continua aí o baile, vai. E hoje eu tô aqui com o Everton. E eu achei uma cópia safada de The Gray Man, cara. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. やっと会えたな、キラー B。 B, the beginning. Patriarca de volta, e hoje vamos falar de anime, vamos falar de uma estreia da Netflix, o anime The Beginning. Bem, o anime chegou à Netflix no dia 2 de março, foi uma estreia geral, mundial, né? É uma série original Netflix. Se você vê ali na Netflix, tem outros animes que eles falam que são originais Netflix, mas que primeiro eles passam no Japão, depois são distribuídos pela Netflix semanalmente, né? Então, não é uma produção totalmente da Netflix. O The Beginning foi uma produção da Netflix, em conjunto com a Production IG, que é um dos maiores estúdios da animação japonesa, que tem todas as séries Ghost in the Shell no catálogo, tem Samurai Champloo, tem Attack on Titan, então uma produtora bem respeitada. A direção é do... Agora vou gastar meu japonês um pouquinho, né, porque todo episódio de anime é assim. A direção é do Kazuto Nakazawa. Ele tem muito no currículo, não direção, mas ele tem muito produção de personagens. Ele trabalhou em Animatrix, trabalhou em Samurai Champloo, trabalhou em Haikyuu, trabalhou em Tenshimuyo. Então tem uma caralhada de anime que esse cara já trabalhou. E a história é do Katsuya Ishida, que é o cara que trabalhou em Hajime no Ippo Rising, que é uma das séries novas do Hajime no Ippo, que tem 800 mil séries, eu não assisti, mas eu sei que tem série pra caramba, e essa Rising é uma dessas novas. Acho que você assiste Hajime no Ippo, não assiste, Sanderson? Cara, eu assisti isso daí há uns, sei lá, 10 anos atrás, e ainda então, deve estar saindo anime, né? Não, deve estar saindo episódio novo até agora, né, velho? Não, tá, com certeza. Então, você não assistiu essa. Não, é o boxeador com o maior tempo de carreira da história. O anime saiu no dia 2 de março, mundialmente o serviço saiu, os 12 capítulos da primeira temporada saíram pra todo mundo, então ele tem em português, eu não sei se alguém assistiu em português aqui, mas tem o áudio original japonês, obviamente, tem em português, tem em inglês. Alguém assistiu em português, só curiosidade, pra ver se a dublagem é boa ou não? Eu assisti um trecho também, só dublada, mas aí depois eu só pra ver como tava a dublagem, eu não achei tão ruim não. Não, tava boa, pra ser sincero, tava boa. É bacana, né, essa iniciativa da Netflix, né, com essas produções originais de anime, que nem... Eles vão ter um monte de anime, esse ano já saíram alguns, e já saiu aquele Devil May Cry Baby, saiu Violet Evergarden, e agora saiu esse The Beginning, então eles estão trazendo os animes com dublagem, então... É show de bola pra outras pessoas que não estão acostumadas a assistir anime, ou então não consumem anime, começarem a assistir. Mas enfim... Pessoas, vocês gostaram de The Beginning? Qual que é a sua impressão inicial? O que vocês acharam do anime? Eu achei uma animação ok, eu assisti. Ok, ok. Exatamente. Só que, assim, pelo que muito do que foi entregue pelos trailers e tudo mais, eu realmente fui, pelo menos, esperando assistir uma série que focasse mais no lado investigação policial, com uma trama mais bem construída, mais sombria. E, na verdade, eu acompanhei um anime com uma trama bem rasa, com personagens não muito bem construídos e com muitos fatos jogados à la caralha. Então, assim, por um certo aspecto visual, por exemplo, tem ótimas animações de batalha, tem momentos muito bons, a qualidade gráfica do anime é muito bom, você se diverte. Só que você termina de assistir, você fica com mais dúvidas do que, vamos dizer assim, entende o que é apresentado, e você fala, terminei The Beginner, ok, um abraço, é esquecível. É isso. Ah, cara, eu vou ser bem sincero, eu comecei a assistir anteontem, tá? Em 3 dias, eu só consegui assistir 7 episódios, cara, eu não terminei. Caralho, os 3 primeiros episódios parecia que não acabava, velho. Porque, vou te ser bem sincero, a qualidade visual do anime é muito louca. Ninguém pode falar que a produção visual não é da hora, é muito louca. Mas a história, cara, puta que... Eu não sei, mano, eu não sei se eu tô ficando velho pra ver esse tipo de bagulho. Eu não sei se eu tô ficando rabugento, mas eu não tinha paciência, mano. A construção do personagem, é o que nem o Ivaldo falou, era rasa. O principal é o fodástico, que não olha nem pra cara de ninguém. O cara tem umas asas, sai voando. Aí tem a mina que desce o skate no prédio. Caralho, já começou a me irritar. Aí eu parei. Quem forçou que eu assistisse um pouco mais foi o Ivaldo. Aí eu assisti mais uns 4 episódios, mas também já deu pra mim. Ele deve ter feito um discurso motivacional, deve ter elogiado não, a série. Não, na verdade ele falou, melhora depois do 6º. Aí eu assisti até o 7º, vi que não melhorou tanto assim, e aí eu meio que desisti. Então, na moral... Não melhorou o suficiente pra você continuar vendo até o final, né? É, não melhorou, eu achei muito clichê. E até o 4º episódio, mais ou menos, os caras, tipo, já tinham acontecido 3 atentados terroristas naquela merda, e tinha gente que ainda olhava pra cara do outro. É, eu acho que tá acontecendo algo aqui. Porra, velho, vocês estão de brincadeira comigo, bando de filha da puta? Caralho, mano, isso daí é menosprezar demais a inteligência do cara que tá assistindo. Então... É o pior sistema, o pior serviço de inteligência de um reino é aquele lugar, cara. Porra, tô morrendo pra tudo quanto é canto, é sangue pra tudo quanto é lado, tomou um bando de inocente, é inocente aquilo sendo morto naquela merda. Eu queria dizer assim, que literalmente pode ser dito que o inimigo mora bem debaixo do nariz de todo mundo, né? Mano, pelo amor de Deus, é sangue pra tudo quanto... Eles não conseguem salvar um filha da puta. Aí quando os caras veem um batalhão de gente morta, eles viram... Ah, tá acontecendo alguma coisa estranha por aqui, né? Quem vocês concordam comigo? Ah, vai se foder. Cara, eu me senti meio enganado pelo trailer, cara. É que nem o Ivaldo falou. Eu achei que era uma coisa muito mais investigativa, sabe? É, sem levar pra esse negócio de superpoder, sabe? Que tem no anime. Porque eu achei ele um anime meio xoxo, sabe? Pra mim, existem animes aquilo desse estilo, sabe? E a história é muito fraca. Eu não gostei da história. Não... A animação é muito boa, isso sim. Mas a história eu achei muito fraca. Os personagens também... Eu só gostei do Genie mesmo, do Kiff lá, Kiff Flick. Foi o único personagem que eu me importei, mas o resto, velho, sinceramente, na abertura eu falei que era uma cópia safada do The Gray Man, porque me lembrou muito os personagens, os vilões me lembraram muito a família Noah do The Gray Man, né? E no final, o poder que o cara usa, o cara fica com o cabelo branco, com o olho estilizado lá, também me lembrou muito The Gray Man. Por isso que eu falei que era uma cópia safada. Eu não falei no começo, mas vai ter spoiler do anime. Então, nosso querido ouvinte provavelmente deve ter assistido o anime, ou então vai escutar o cast para se encorajar a assistir o anime. Mas depois desses comentários iniciais, acho que ele já vai desistir, né? Porra, bota esse aviso no começo, pelo amor de Deus, porque se o cara ouviu até agora e vai ouvir isso só aqui, fudeu, mano. O cara já sabe a história inteira. É, eu concordo, eu acho que o anime é bem genérico, que o Everton falou. Eu acho que, se você parar pra pensar, parece que eles tinham duas histórias diferentes. Eles tinham uma história de sobrenatural, ou uma história de superpoderes, e uma história de investigação. Aí eles falaram, pô, não vai dar pra fazer dois animes, né? Vamos juntar tudo num só e ver no que dá? Aí juntaram, pum, jogaram os dois num só. Eu acho que a trama investigativa funcionaria melhor se fosse, tipo, eu acho que seria um anime melhor se fosse ou só investigação ou só sobrenatural. Se fosse só sobrenatural, ia ser um bem genericão. Se fosse mais investigativo, ia ser mais interessante. Eu acho que realmente os personagens não são bem construídos. De jeito nenhum, você não se importa com eles. Eu gosto do Kate, mas também não é um personagem que é bem construído. Nenhum personagem é bem construído na série. Mas eu acho que a gente acaba assistindo até o final por causa da animação e da direção. A produção do anime é realmente muito boa, muito boa. E é no nível que a gente não tá acostumado a assistir nas produções que saem realmente na TV japonesa. Esse negócio de parecer duas histórias... Cara, o último capítulo deixa muito claro isso, cara. Quando a gente for comentar, realmente, são duas histórias totalmente diferentes, cara. E você fica assistindo como se fosse o final de dois animes diferentes, cara. É muito tosco isso, velho. Na verdade, dá uma sensação que dentro de um anime abre um portal dimensional onde aparecem personagens de uma outra dimensão de um anime completamente diferente. Porque o traço é diferente, a ideia é diferente, o conceito é diferente. O mundo que aparentemente eles deveriam viver é completamente diferente do que o anime poderia apresentar. Então é muito confuso em certos momentos. Não, mano, tu falou tudo agora. É tudo mesmo. É uma puta de uma confusão, velho. É uma confusão do caralho. Tem uma cena que eu acho que, assim, traduz a minha confusão. É a cena que a menina chega na casa do investigador lá. Qual é o nome dele, Everton? Gênio, lá. Kiff Flick. Kiff Flick, isso. Traz aqueles pãozinhos e começa a picotar o bagulho. Um pãozinho dentro do outro. Porque a confusão, o caos que gera o caos. E tem uma pessoa dentro do caos, porque vai gerar o caos maior. e ninguém vai conseguir impedir o caos. Caralho, mano, eu não tava entendendo porra nenhuma, tá ligado? Eu virava, puta que pariu, mano, mas que merda é essa? É tanto, tipo... É tão confuso que você fica perdido e não tem vontade de assistir, velho. Vou ser bem sincero. É foda. É muito do que o Vinícius falou, né? Se você pegasse só um ponto de vista investigativo, tirando esse lado sobrenatural, você quer fazer o caralho do menino ir atrás da menina que ele ama? Mas por que porras ele não pode ser um ser humano? Por que ele não pode ser um cara humano, inteligente pra caralho, fodão pra caralho, que mata e faz os caralho? Por que ele precisa ser o demônio da lâmina, do fogo, do dragão? Do... Porque o japonês adora superpoder, mano. O japonês adora asa. Se fosse uma coisa mais humana, meu Deus, você construiu um anime investigativo foda pra caralho. Então, mas se fosse mais humano, não seria Japão. Aí seria outro país aí. Alemanha, Estados Unidos. Japão tem que botar asa, lâmina de fogo, raio laser, kamehameha, senão não é Japão. É, eu acho que é bem característica de um anime, né? Acho que eles quiseram... É apostar demais você fazer uma sequência, um anime todo investigativo, né? Que você vê lampejos durante a série dessa investigação e de coisas que poderiam funcionar. Uma coisa que, antes da gente entrar na história, uma coisa que eu gosto bastante, é que eu acho que é visualmente muito bonito, são as deduções dele, é o modo de investigação que vai aparecendo na tela, as coisas, explicando como ele pensa. Uhum. Eu acho que isso funciona mesmo. É um diferencial, que falei, né? Que nem eu falei, o visual do anime é muito bonito e as opções que eles usam pra contar a história também. Mais ou menos. Isso é muito chupinhado do Sherlock, cara. Da série. É chupinhado totalmente do Sherlock. E eu achei ruim porque, pra mim, tinha muito mais explicação lá do que mostrava a legenda, tá ligado? Tinha. Pra mim é chupinhado. Porque era preenchido a tela inteira e o cara falava, ah, ele pensou tal coisa, sabe? Muito pouco. Eu acho que ele não falou só aquilo, sabe? Ah, com certeza, pra mim, tinha mais coisa. Pra mim, aquela linha de raciocínio é a mesma da Nazaré, mano. É a mesma. O cara começa a pensar, começa a surgir os gráficos, o Fibonacci na porra da tela. É a mesma coisa que a Nazaré fazia. É um diferencial, né, Vinícius? É uma coisa... Tudo bem que é chupinhado de uma série, mas é uma coisa nada diferente se cria, no anime, nada se entendeu? Cria, a gente pode ser sincero, nada se cria, tudo se copia. Dava pra ser usado de uma forma inteligente. Sim, se fosse utilizado apenas numa série investigativa, digamos assim, tipo como se ele fosse mesmo um Sherlock, porque é meio que um papel que ele faz, é um cara muito inteligente e tal. Funciona muito bem, né, cara, mas aí começa a entrar o povo de asa, o povo com a cara pintada, aí pronto. Né, cara? Uma coisa que me irritou muito, puta, eu acredito que o Arthur deve ter tido a mesma sensação que eu, já que ele também foi enganado pelo trailer. Cara, você começa o primeiro episódio, o assassino matando, cabeças arrancadas, o símbolo do B, o caralho, um grupo lá específico que faz investigações, puta que da hora, entrou um cara fudidão. Meu, eu não sei se o Arthur percebeu, mas eu juro pra vocês, entre o primeiro e o segundo episódio, os caras já começam a revelar tanta coisa que você perde qualquer sentido de mistério, de investigação. Tem muita coisa que eles jogam na cara. Eu não sei no primeiro episódio, você já sabe quem é o demônio voador. É o caralho do moleque da loja de violino. Você já sabe. Não tem segredo nenhum. Você já sabe quem são os vilões. Você mais ou menos já entende o que os vilões querem. Tudo é entregado muito nas coxas. Tem uma coisa que, puta, dei risada quando eu assisti o anime pela segunda vez. Na hora que o molequinho, o loirinho lá, que eu esqueci o nome, tá sentado, que ele chama a Kaela, ele fala, nossa, Kaela, olha esse site aqui. Aí tá lá, os market makers, eles trabalham com o governo, eles fazem assassinatos, eles bebem ouro, eles usam maquiagens estranhas e eles estão caçando um cara de asas, porque o governo pode usar eles para vários experimentos. Ela fala, para, você tá acreditando nesse site falso? Mas caralho, ele explica no segundo episódio exatamente o que os vilões são. No segundo episódio, velho. É, mas se eu não me engano, tem algum episódio que alguém revela que fez aquele site aí de propósito pra atrair os caras. Eu não lembro agora. Não sei se eu tô viajando, mas eu acho que tem uma explicação disso. O que ele fala que fez o site? Oi, Valdo, só deixa eu pegar me apeguei a um detalhe aí da sua fala. Você assistiu duas vezes? Eu assisti duas vezes. Porque assim, eu assisti a primeira vez. Aí não entendeu nada. Eu também não entendi muita coisa assim. Teve coisas que eu não entendi e teve coisas que eu falei, porra, é isso mesmo? Aí eu falei, não, pô, legal, tal, mas eu vou ver de novo, porque deve ter alguma coisa que eu não entendi, e isso aqui vai gerar uma crítica, sendo que eu não analisei direito. Vou assistir mais uma vez. Aí eu consegui sim assistir pela segunda vez. Isso é um cara comprometido com o podcast, com o nosso ouvinte, entendeu? Isso é pra vocês. Analisou a série duas vezes. se irritou duas vezes com as mesmas cagadas. Haja coisa. Yattoetana, Kira P. Be the beginning. Então eu vou dar uma sinopse rápida da série. A história do anime começa, se passa nesse reino de Cremona, né? Que tem nome de margarina. E eu não sei se tem uma margarina chamada Cremona, mas deve ter uma coisa parecida. E... se não tem uma oportunidade de mercado. Com certeza. A gente já criou nome de marcas aqui, mais de uma, aliás. Mas, enfim, eu não vou lembrar agora. Eu sei que a gente criou. E apesar de ser um reino, ter essa conotação de reino, não tem esse negócio. Não é medieval, né? A série era no futuro, tem tecnologia. E tudo. E a série começa com esse policial, o Kate Kazama. Kazama Flick voltando à polícia, ao seu departamento, que é o RS, né, que é o Departamento de Investigação Real, sei lá o nome do departamento, para investigar os assassinatos desse assassino. Assassinatos desse assassino não é realmente uma frase muito boa, mas os assassinatos do Killer B, né, ou Matador B, esse serial killer que tá matando assassinos, né. E desde o começo já é falado que ele mata assassinos, não é? Sim, acho que sim. Eu lembro do primeiro capítulo, eu me empolguei muito com aquele primeiro, com a primeira cena lá do cara matando os assassinos e tal. Eu falei, essa série vai ser pesada, essa série vai ser de investigação criminal, vai ter serial killers muito perigosos e esse cara vai resolver a parar. Só mas que não. Não é bem o que aconteceu, né? E a gente tem essa sinopse, mas ela não entrega realmente o que é o anime. O anime tem dois arcos, dois núcleos bem separados, né? Que são o departamento de investigação, que é comandado pelo Kit. Eu diria até que tem dois protagonistas, a gente pode pensar assim, que é o Kit e o Koku. Eu não considero o Koku protagonista, eu achei um bosta. Não dou nem essa alcunha pra ele, cara. Ele é um bosta, mas ele é o protagonista, não pode negar. Isso é comum em animes. Então pra ficar bom pra todo mundo, chama ele de bostagonista. Pode ser. Ele é da família, você sabe de que família ele é, né, Ivan? Não, vamos entrar nesse assunto. Ele é da família do nosso glorioso Cavaleiro de Pegasus. Ele tá lá. Mais um pro panteão. Mas enfim, eu considero que tem dois núcleos e dois protagonistas, que é o Kit, que é com o núcleo da investigação e da polícia, desse grupo de investigação, e o Koku, que é o... é um cara que tem asas, velho. Ele não tem muita explicação. É o núcleo sobrenatural da série. Porque assim, nos primeiros capítulos a gente tem o foco nessa investigação, né? Nesses personagens, em assassinos aparecendo e eles resolvendo aqueles crimes. E também nos assassinatos do Killer B, né? Que eles querem falar, pô, quem que é o Matador B? E até o capítulo 6 é mais ou menos isso, né? E tem as aparições de um grupo misterioso que tá por trás desses assassinatos, e o Kit tá investigando, e esse personagem, o Koku, ele aparece pra lutar com essas pessoas, mas não tem uma explicação da onde é que ele é, qual que é a relação com aquelas pessoas, qual que é a relação daquelas pessoas com aquelas mortes. A primeira parte, os primeiros capítulos do anime são bem confusos, né? Eles entregam muitas informações, muitos personagens aparecendo, muitas coisas, mas não explicam nada. Na verdade, eles explicam muita coisa, tipo, mas teoricamente, se você levar uma ideia, assim, do roteiro, eles mostram muita coisa, sabe? Até explicam muita coisa, mas teoricamente era pra você achar que não era aquilo, sabe? Que nem eu ia voltar falando do site. Teoricamente, pro site ser uma coisa mais ou menos, assim, né? Aí no final é realmente aquilo, sabe? É. Mas você tava falando do primeiro capítulo. O primeiro capítulo, realmente, o começo dele, você tem aquela impressão que vai ser um negócio de investigação, tá? Um cara que... um gênio que volta pra polícia pra ajudar eles a procurarem o assassino e tal. Mas aí, no final do capítulo, você já percebe que não vai ser desse jeito, cara. Quando o cara vai lutar, já saca uma espada do braço, parece com asa. Aí vem o segundo capítulo, que nem o Celso falou, e desce a mina com o skate lá da fachada. Aí você já fala que, puta, não vai ser bem cagou o que eu imaginava, tudo, né? Cagou a merda inteira. Aí você já fala, desliga, troca pra outra série na Netflix, que essa deu ruim. É muito discrepante a mudança de tom do anime num capítulo só. É muito evidente que são duas ideias completamente diferentes que os caras juntaram numa só. No primeiro capítulo fica muito nítido isso. Mas eu vou ser sincero com vocês. Quando eu via aquela hacker loirinha digitando com o pé, eu falei, caralho, essa equipe é X-Men. Essa aqui, ó, não. Vai passar o anime inteiro só fazendo coisas incríveis. Mas isso aí eu relevo, velho. Isso aí é anime, velho. Isso aí eu relevo. Isso aí é... Porra. Mas você concorda que Vinícius, o anime começa te apresentando aquela equipe que vai ser os investigadores? Sim. E que merda de investigadores são aqueles? Tem a menina que compra pão, tem o gordo, velho, que dirige... Tem o mineiro que leva uma facada. Não, a equipe pra mim não tem problema, sabe? É que nem o Vince falou, tipo, é bem estilão de animes mesmo, sabe? Mas tem um anime que tem um roteiro bom e que é estilizado, e tem um anime que tem um roteiro merda, que nem esse daí, que é estilizado também, né? Mas eu não achei tão... Pra mim não foi tão assim esses personagens, sabe? Não, mas a loirinha com as baquetas de bateria no pé, mano, naquela hora lá, virei, mano, o bagulho tá sinistro aqui. Primeira mina que eu vejo que hackeia com um pedal de bateria, mano, mas beleza. É o diferencial da equipe. Você tem que pensar, é o lado positivo do anime, tem um diferencial. Sabe por quê? Porque quando eu vi aquele grupo, eu pensei que eles iam agir mais dentro do anime, junto com o Kate Flick. Que não foi o que aconteceu. É tudo figurante. Mas não aconteceu porque o anime não desenvolve nem os protagonistas, imagina a equipe. O anime não desenvolve personagens. Ele tem uma história muito cheia de detalhes, mas eles focam muito na história e esquecem os personagens. Então é bem confuso isso. É aquilo, né? Cheio de detalhes que não levam a lugar nenhum, né? Exatamente, não é nenhuma história legal, sabe? Eles focam na história sem focar na história, aí eles apresentam os personagens sem focar nos personagens. É aleatório, sabe? O cara colocou no random. Nossa, mano, é um negócio totalmente confuso, cara, eu vou te falar. Mas assim, agora eu vou perguntar pra vocês. Eu não assisti até o final, e tem algumas coisas que pra mim eu falo, puta que pariu, mas o que tá acontecendo? Primeira delas, por que os caras bebem ouro? Me explica isso, pelo amor de Deus. Porque os ouro tá na moda agora, da barata. Não, é ostentação. Por que os coadjuvantes de Pablo, do Qual é a Música, eles são funkeiros, você percebeu que aquilo é tudo tatuagem? Eles são funkeiros ostentação, ou rapper. Não. Esse cara caga ouro, velho, literalmente. Trabalha todo mundo no Qual é a Música. Por isso que todo mundo desenvolveu síndromes assassinas aí com o passar do tempo. Mas, mano, por que que eles bebem ouro? Alguém sabe me explicar? Você assistiu até o capítulo 7, você comentou, né? Então você pegou a parte que a série dá uma dada, né? Dá uma explicada melhor no que eles estavam apresentando ali. No começo, nesses primeiros capítulos, são os assassinos que aparecem, eles têm que investigar por cima, e até tem um fato do ataque a um dos membros daquele grupo de investigação, né? Que, se eu não me engano, o nome do personagem é Branco, é um loirinho. Ele é atacado por um membro dentro da polícia, e o Kit tem que fugir, e a partir daí a gente tem um encontro do Kit com o Koku, dos dois protagonistas, e aí começa a explicar o que é aquele grupo, né? Que é uma que tem uma explicação. Aí é uma explicação que o cara tem que engolir, né? Que eles estão numa investigação criminal e tem que engolir que os caras encontraram entidades sobrenaturais, um passado, e começaram a investigar aquilo. E aqueles moleques, eles eram o quê? Eles eram tentativas de trazer de volta aqueles deuses, né? Antigos. Sei lá, mano. Já assistiu aquela série? Só que era uma desculpa do governo, né? Só uma desculpa do governo, que na verdade eles queriam armas vivas, né? Então não era a tentativa de trazer Deus de volta, não. Eles descobriram que aquilo tinha uma forma de poder que eles podiam usar como arma. Não, então, a hora que eu vi aquilo, vocês já assistiram do The History Channel Alienígenas do Passado? Você é patrocinado pelo History, por Discovery, que você traz todos. Eu não sei, você fala alguma coisa. É que, pelo amor de Deus, cara, tem muita coisa semelhante. Não sei, pode ser alguma teoria da conspiração, mas aquilo lá é Alienígenas do Passado. Você achou os ossos lá no meio da Terra. Dois deuses. Primeiro eu queria saber como é que eles descobriram que aquilo eram deuses. Aí eles começam a fazer um monte de clone. Aí também, né, mistura um pouco com a novela da Globo antiga, o clone. Aí eles começam a fazer um monte de clone mal sucedido e começam a vender os bichos como arma. Tu pode pensar assim. Na verdade, a gente tem a relação do Kit com o Koku é explicada naquela parte, né, que é mais ou menos, né, porque o pai do Kit é o cara responsável por cuidar dele quando ele era criança e daquele grupo, daqueles palhaços místicos parecendo. Eu achei muito merda essa história, velho. Porque no final parece novela mexicana, tipo, todo mundo tem uma relação com a história de todo mundo. O cara tem que ser filho do cientista que fez o negócio. Quando ele era moleque, ele teve que descrever e entender e interpretar um texto antigo pré-histórico dos deuses, não sei o que lá. Não, aí a prima... Não que ele teve, ele conseguiu porque ele era foda. Conseguiu. Tipo, ele era super inteligente e conseguiu fazer o que ninguém fazia quando ele era criança. Anime. Aí a menina chega e fala, pô, ah, eu sou não sei o que lá. Pô, sua tia, ela era membro da equipe que sequestrava crianças no parque, não sei o que lá. Todo mundo tem que ter uma relação nessa merda. Você assistiu Cidade Alerta ou o PD Big? Não lembro dessa parte. Quase isso. Juro por Deus, eu achei muito forçado, mano. Todo mundo tem relação direta com aquela merda. Todo mundo tá dentro dessa porra, sabe? É o pão dentro do pão, mano. A menina explicou, o pão dentro do pão. Tá vendo? E a partir desse encontro e dessa relação, né? Dessa revelação do passado, né? Que o capítulo 7. Eles contam a história, são os melhores capítulos, acho, da série, porque eles têm a mudança e tem um. Oh, porra, tem uma batalha lá, fodida. O Cocu, se você não gostava dele, você gostou desse capítulo, porque ele apanhou para cacete no capítulo, no 6 e 7, apanhou muito, ficou todo estribuchado lá. Se você não gosta dele, você ia adorar esse capítulo. Esses foram os melhores episódios? Olha, não, então, acho que a partir daí melhor. Acho que eu gosto dos últimos, mas a questão é que é o seguinte, né? Eu tava comentando com o Everton, eu gosto de partes, entendeu? Que nem eu comentei, a parte investigativa é legal, a parte do sobrenatural realmente é muito ruim. E a partir daí a gente tem a investigação. Aí eu acho que a série meio que se divide, só vai se juntar no final, né? A gente tem toda a parte de investigação, o Cocu some lá uns dois capítulos, três capítulos, e fica só naquela parte de investigação do Kit pra saber quem que é o assassino que tá por trás daquelas mortes que estão acontecendo. Logicamente, a gente descobre, antes disso, a gente descobre que o Killer Bee, na verdade, é o Cocu, né? Isso no primeiro episódio. Isso no primeiro episódio. Não, pela cara a gente descobre, né? Mas aí depois. Você lembra que no primeiro episódio tem uma cena que ele tá andando, a cidade bonita. Aí você olha assim, pô, ele tá pulando do teto de uma casa mó alta, assim, você fala, caralho, esse moleque deve ser sobrenatural. Bingo, no final do episódio você vê que ele é o Killer Bee e é um demônio de asas negras. Não, mas assim, tem outra coisa ridícula. Eu acho que tem duas coisas nesse anime que, pelo menos até o episódio 7, me deixaram um pouco assim, constrangido. Primeiro é a porra da explicação do símbolo. Qual sim? Ah, achei, tá. Que eu achei tosca pra caralho. Segundo é a. Eu não lembro, cara. Provavelmente nossa, deve ter dormido, cara. É um 13, é o 13 que é o número 4. Do Goku, e o 4 que é o da Yuna, que é a menina. Mano que do céu, é muito. Ah, tá. Eu achei que era. Achei que tava falando do símbolo da tatuagem na mão dos caras lá. Não, é o símbolo da parede. Não tem nada a ver. E o outro é como ele descobre quem é o cara que tá tentando matar o loirinho que foi esfaqueado no hospital. Com aquela porra daquele relógio, porque tem os números e. Mano do céu, aquilo lá foi uma brisa nervosa, velho. Não, cara, beleza. Aquilo até, tipo, foi meio que parte pra usar aquele efeito lá do cara pensando, fazendo as ligações e tal. Mas aí eu pensei um negócio. Quem deu esse relógio foi o Branco, o cara, né? O cara foi atacado, né? Foi o moleque que foi atacado, ele deu esse relógio pra entregar pro Kiff saber isso. Quem foi que atacou, né? Isso. E o cara, tipo, esse Branco também tem que ser muito inteligente pra bolar um bagulho daquele. Então, mano. Nas vésperas de morrer, tá ligado? Não, O cara tava malzão já e bolou aquilo ainda. O cara é bom também, né? Nossa, então, imagina, você é esfaqueado, você lembra? Não, tem uma codificação francesa que eu lembro aqui, que eu estudei há uns 3 anos atrás. Eu acho que se eu pegar meu relógio, dá pra eu mandar pra uma mensagem pro cara. Porra, velho, bota ele como investigador principal da próxima. Primeiro que foi ele que achou o site. O filho da puta já descobriu tudo no segundo episódio. Então esse maluco, ele é o principal. Ele é um investigador foda, só não teve destaque. E o pior é que, depois que ele é atacado, cagam pra ele da série. Não aparece mais, não serve pra nada. Não aparece mais. Sabe o que é isso? Esse sistema capitalista que devora todo mundo e não dá uma oportunidade pra ninguém, esse mundo cruel. Esse moleque deveria ser promovido. Uma coisa engraçada que me incomodou muito foi o seguinte, no sexto pro sétimo que se revela muita coisa, que o Kiff Flick chega lá pro Cocu e fala, ah, então eu já saquei a sua. Você mata, que é pra deixar sua marca, e a pessoa que você tá procurando, que você ama, sei lá que seja, perceber que você passou por aqui. Falei, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então ele mata pessoas ruins aleatoriamente só pra deixar a marca e dizer, oi, eu passei aqui? Sim. Exatamente. Não existe. Na verdade, Então. Não é do reino de Cremona, só tem margarina lá. Cara, o reino é muito bizarro, porque ele é meio futurístico, mas ao mesmo tempo os carros são tipo da década de, sei lá, 60. E as casas são antigas. Mas, Evaldo, esse negócio do Killer Bee, ele faz pra dois motivos, né? Ele quer deixar a marca e ele também mata os caras que invadiram lá o orfanato onde ele morava e tal. Que esses caras, eles Isso eu não entendi muito bem quem são esses caras. Porque ele chama eles de Reds, né? Que são os caras, sim, que são modificados geneticamente, alguma coisa, uhum, assim. E eles, por eles ficarem meio loucos, assim, eles têm que ficar tomando aquele negocinho de ouro, né? Sim. E pra poder se controlar, né? Isto é, rodamos e chegamos na pergunta do Sanderson. Pois é, agora eu entendi. Como os caras não se controlavam, eles queriam matar alguém, né? Então eles acabam virando serial killers ou assassinos e tal. Sim. Aí o Kiff aproveitava pra matar esses caras por vingança também, né? O Coco. Eu me pergunto, e se ela não assiste o Cidade Alerta, como é que ela vai ver os crimes e a marca dele? Então, mas como ela fazia parte do grupo lá, eu acho que ela e aquele grupo estava cometendo assassinatos para... fingindo que era o Killer Bee, né? Comandados por outra pessoa por baixo dos panos. Eu acho que era isso que ele deduzia que ela podia ver por causa disso. Eu acho. O que é uma merda. Eu tô chutando. É o que é uma merda também. Tipo, olha como ele se comunica. Matando, foda-se, pessoas e deixando a marca dele. Aí os market makers querem se comunicar com ele, matando pra dizer que é ele. Hã? Pra poder atrair ele, porque o objetivo deles era pegar o Cocu, não era? É, a gente tem dois objetivos bem diferenciados na série. O primeiro é o da investigação do Kit, que ele quer pegar o assassino B. Só que o assassino B descobre que é o Cocu e ele descobre que é um assassino, mas não é aquele que tem relação com a irmã dele, né? Que é o cara que tá fingindo ser e tem outros crimes no catálogo. Então a gente tem esse paralelo dessa investigação e tem a vingança pessoal, porque é totalmente uma vingança pessoal. A gente descobre no final da série as motivações, né? São simplesmente pessoais, né? O Cocu quer recuperar a Yuna, que é a menina que ele é apaixonado desde que era criança naquele orfanato. E aqueles caras querem pegar ele porque ele é o tal do rei. E eles querem. E tem um cara que arquiteta o plano daquele grupo, que é o cara que quer se tornar um novo rei, quer ser um cara super foda e tal. E pra isso ele precisa matar o Cocu. Que é uma motivação babaca, né? Tipo, não faz sentido. Pessoal, tentem me explicar o capítulo 7, então. Porque o capítulo 7, a Yuna, ela vai atrás do. Tipo, eles mandam os market makers lá, mandam a Yuna lutar contra o Cocu, né? Sim, mas ela tá tipo por uma... Ela tá meio que numa lavagem cerebral. Não tenho passado, não lembro. Eu vou continuar. Eles mandam ela, beleza. Aí, pelo que eu entendo, assim, teoricamente, ela ia lutar com ele e tal. Aí ele ia meio que abrir a guarda, né? E seria a oportunidade perfeita pra eles pegarem ele, né? Por que eles não pegam ele? Eles pegam ela e saem. Eu não entendi isso, juro pra você, cara. Pelo que eu entendi... O cara tomou um tiro, não foi? Não, mas antes porra, disso, cara. Velho, antes disso tem um monte de coisa antes disso, cara. Ele acerta os dois. O helicóptero não tinha chegado. Eu achei muito fraco, é muito tosco, achei aleatório, sabe? Mano, foi uma luta assim, realmente que não serviu pra nada, velho. Serviu pra matar um cara do grupo deles. Eu tenho mais perguntas. Uma, quem fez a lavagem cerebral na cabeça da menina? Foi o próprio Cocu? Não. Quem foi? Deve ter sido o Minatsuki, né? Que é o cara que tá por trás do plano deles. Que é um cara que quer ser o mais foda. Cocu fez uma lavagem cerebral. Porque ele tem um olho. Exatamente, porque aquele olho que eles têm é o olho que você consegue controlar as memórias, né? Ah, tá. E o irmão dele tem o mesmo olho. É, o carinha lá. Porque o que são? Aquele grupo são pessoas, vamos dizer assim, né? Geneticamente modificadas, que seriam para suprir as necessidades do Cocu, que é o objeto de estudo mais foda. É o cara mais foda que deu mais certo lá nos estudos de poder sobrenatural, né? De arma viva. Então aqueles caras seriam peças para repor ele. Se ele precisasse de um braço, se ele precisasse de uma perna, se precisasse de um olho, seriam aqueles caras que iriam pegar. Mas os caras mesmo que se rebelaram, né? Na verdade tiveram ajuda do outro personagem, do Gilbert, no começo pra fugir e se revelar contra o pai do Kit, né? Quando eles eram crianças ainda, e depois eles foram pra outro lado de vingança pessoal, né? Então dá a entender que o Minatsuki controlou aqueles caras, né? E ele é controlado pelo Gilbert, por sinal. Ele era controlado pelo Gilbert até o final, né? Até o final, isso. Ele cagou pro Gilbert, né? E quem é o Gilbert, Ivaldo? Quem é o Gilbert? Ele é o médico, que a gente entende que ele é amigo do Kiff Flick, amigo de infância, vamos dizer assim. E também gostava da irmã do Kiff Flick, que é... A gente comentou que o Kiff tá atrás do assassino da irmã dele? Sim. Eu acho que ainda ótimo. Não, na verdade, até o episódio 7 eu achei que era a mulher dele. Eu também achei que era a mulher dele. Enfim, o Kiff tá... A missão da vida dele é procurar, encontrar e se vingar do cara que matou a irmã dele, ponto. E nesse meio tempo ele era amigo do Gilbert, que é um médico. Mesmo por isso ele começa a série 20 ou 10 anos afastado da polícia, né? E depois volta por causa do assassinato da irmã dele. Isso, eles continuam sendo amigos e ele é o médico, o legista lá do... do grupo lá de polícia mística do rei. Só que ele é muito mais do que isso, né? Puta que pariu, ele é muito, muito mais do que isso, né? Até com exagero, assim. Porra, mano, tá na cara que ele é vilão. Na hora que ele aparece, tá na cara. O design do personagem é feito, tipo, eu sou o vilão da série. Tá muito na cara, velho. Cabelo branco é vilão. Cabelo branco é vilão. É cabelo branco e olho apertado, velho. Ele é vilão, mano. Tá na cara. E o design dos personagens, ele caracteriza muito isso, né? Todos os personagens que são vilões, eles têm aquela faceta mais agressiva, cara de louco, então entrega muito também. Mas, ô Ivaldo, me explica aí, no final das contas, o que ele era de tão a mais, assim? Pô, em primeiro lugar, ele é um cara que tinha o quarto dos Jogos Mortais debaixo do distrito de polícia e ninguém nunca viu. Então isso já prova que o cara pica pra caralho. Ou aquele distrito é muito merda, porque nenhum faxineiro passou lá e sentiu fedor de cadáver? Que é uma... Não, mas os cadáveres estavam embalsamados, né? Que eles falam, né? Nem todos estavam embalsamados, não. Tem aquela sala. Mas uma parte que eu particularmente gostei do anime foi essa parte de investigação. Pra aquele capítulo de investigação que ele vai descobrir onde... Porque eles fazem um plano, tem uma hora que eles fazem um plano. A Lily, que é uma das personagens lá que tinha ligação com o Goku e com o Kit, que eles falam que é uma pessoa... Que eles falam toda hora que ela pensa parecido com o Flick e tal, mas eu não vi nada disso. Não, deixa eu não. Ela é um livro cômico. É, que fala que ela é parecida. E eles fazem um plano pra... Porque o Kit desconfia que é aquele cara que o Gilbert tá por trás dos assassinatos, pra pegar ele, né? Aí todo aquele capítulo desse plano, da investigação e tal, eu acho legal até eles chegarem lá e resgatarem ela. Até aí tudo bem, mas a resolução do vilãozinho, eu não gostei muito não, cara. Achei... Que nem o Arthur falou... Meu, você chega tão longe pra descobrir uma coisa fraca, boba, superficial, tá ligado? Que não te impressiona em nada. É um plot twist fraco, velho. Já de início, você já não se apega praticamente por nenhum personagem. Ainda mais pra você saber que é uma motivação genérica e totalmente pessoal e bobinha. Mas qual que é a motivação no final das contas? Porque assim, ok, um tá procurando a menina, o outro quer vingar a morte da irmã, mas qual é o plot twist no final? O Gilbert, ele é o assassino por trás de muitas mortes, incluindo a da irmã do Kit, que ele descobre no final, né? E a motivação dele, pra mim, que eu, pelo meu entender básico e da série, que é meio confusa, é simplesmente porque ele gosta de matar. Ele gosta de matar as pessoas, é isso. Ele é um assassino que gosta de matar, essa é a motivação dele, por isso que ele mata as pessoas. Ele gosta de matar e ele tinha um apego muito grande, uma admiração muito grande pelo Kim Flick. Inveja do Kim. Inveja. E numa das conversas ele falou: meu, do que você não gosta? O que você acha bizarro, lixo, tosco, a pior coisa do mundo? Aí o Kim falou: assassinato. Eu acho isso uma merda, ridícula, uma bosta. Ele nunca entendeu. Aí ele fala que ficou chateado por dentro. Foi a primeira vez que ele chorou e ele queria fazer com que o Cliff Flick admitisse e assassinasse, matasse, sentisse isso. Isso era o patamar, isso era o que ele queria alcançar. Ah, vai tomar no seu cu, velho. Bateram até na panela aí. Nossa, panelaço. Então o cara ficou magoadinho. Ah, ele não gosta que eu bate as pessoas. E aí queria que o outro matasse. Matou muita gente. Yatto aeta na. Killer B. B, the beginning. Outra coisa que a gente também vê durante a série e no final a gente percebe que daquele grupo dos Meatmakers, aqueles caras, daqueles palhaços lá, eu vou chamar de palhaço lá, mas não no sentido de ofendê-los, né? Os palhaços porque eles têm cara pintada, enfim. A gente acha que o Minatsuki, que é o vilão, o cara que manda neles, é aquele cara de cabelo loiro, grande, né? Puta que pariu, velho, como eu fiquei com raiva desse cara. Eu passei a porra do anime inteiro pensando que ele era o pica da galáxia. Até porque você vê momentos em que ele dá ordem no Minatsuki. Aí, mas Ivaldo, eu desconfiei muito, sabe? Da primeira vez, primeira vez que aparece aquele maluco de óculos, eu desconfiei muito, cara, já. Eu falei, mano, esse cara aí que deve ser o cara, velho. É, pessoa que tem óculos colorido tem alguma coisa errada, ele deve ser o vilão. Só teve aquela cena que ele mostrou a mão e parou os caras lá na rua, mandou os caras limparem tudo, já mostra que ele tem uma certa importância. Você tá certo, faz sentido. Agora, caralho, velho, você acompanha aquela porra daquele maluco de cabelo comprido, se achando pica, parecendo ser o pica, pra na batalha dele, ele tá com abstinência de droga e lutar que nem um retardado. Por quê? E as mortes dos personagens são... Se você parar pra pensar, todo, quando, no início do anime, que a gente tem aquele grupo aparecendo e tal, você espera a resolução de lutas, cada um vai lutar uma vez com cada um e tal. Mas as mortes são... Os personagens são muito mal aproveitados, eles morrem de qualquer jeito. A gente tem aquela dupla lá de que atira, né? É as irmãs lá. Isso, as irmãs que usam armas de fogo. Uma o Koku mata numa porrada. A outra, o próprio Miratsuki mata. Então são dois personagens que os caras atacaram no lixo. O outro se explodiu. Não, aquele Kamui lá, é Kamui o nome? Não me lembro. É, o parece o Volta. O Kamui. É, o que parece o Coringa lá. Mano, eu achei que ia, beleza, tem uma luta da hora. Não, ele morre, os caras matam ele também. Naquela rajada de flecha lá do... É muito bizarro, velho. Ou seja, o próprio anime descarta os personagens por falta de tempo e por falta de ter construção de personagem. Ele chega e fala, meu, quer saber? Mata a personagem aí, faz os caras morrer, foda-se. Isso não é bom, cara. Não, não é mesmo. E a grande falha do anime pra mim é essa construção de personagens. Eu acho que a gente vê lampejos de coisas que poderiam ser boas, principalmente na parte investigativa pro lado do Kit, mas eu acho que a junção de muitas ideias jogadas, simplesmente jogadas e mal construídas, não funcionam. E é complicado quando você não tem um roteiro bom. Por mais que a produção, repito, a produção é absurdamente linda, muito bonita. O caráter do personagem não é necessariamente novo, assim, inovador, mas a animação de batalha, a animação de... Ah, aqui eles usam o recurso do CGI pra fazer os carros, né? E eu acho que assim, nesse contexto, ele funciona quando você não faz tudo de CGI e acaba sendo cagado, que é os animes que eu não gosto. Uhum. Nesse caso, eu acho que na parte quando você faz os carros e tal, funciona, fica legal. É, e eu acho, assim, a animação é absurdamente linda, muito bonita, é fluidez das batalhas, fluidez das ações, isso funciona muito bem, que talvez seja o que te segura pra assistir um anime. Eu acho que é só isso. Porque se você for pela história mesmo, você desiste. É, Ivaldo, a questão da questão investigativa do anime, você percebeu também, eu já falei do Sherlock, né, que tem a inspiração do Sherlock. Uhum. Você percebeu a inspiração do Hannibal também? Sim. Com certeza, velho. Uma parte da investigação que é igualzinho o William, ele segue os passos do cara, como se ele estivesse num lugar e tal. É muito. Por sinal, é o Keith que faz isso no segundo episódio, né? Que eles estão na casa daquele político. Não, ele faz quando ele, o que eu me lembro bem é quando ele faz quando ele tá seguindo o Gilbert. Ah, tá. Ele vai descobrir o esconderijo secreto dele. Sim, também. Mas... Que é uma parte legal, que nem eu falei, é a parte que eu gosto. Mas é, como eu tô falando, é muita referência, é bem chupiado mesmo. Não, então, mas é legal. Mesmo assim, tipo, se fosse só série assim, seguindo esse raciocínio, beleza, sabe? Mas aí bota, que nem eu falo, bota um maluco com asa, velho. Aí, um maluco chato, velho. Aquele Koku é irritante demais. É, vamos falar dos personagens. Não, fala basicamente dos protagonistas. Dos protagonistas, o que vocês acharam do Kit e do Kit e do Koku, dos dois. Oh, que gostaram dele. O Keith Flick eu gostei dele. Mas assim, ele é legal, mas ao mesmo tempo é um pouco chato. E eu achei desnecessário tentar colocar um time cômico nele. Graças a Deus que não influencia tanto. Você não fala, ah, não gostei, vou desligar. Você fala, tá, bela merda, mas continua o anime. Mas eu queria ver muito mais dele, caralho. Eu queria ver muito mais dele investigando e provando porque todo mundo fala que ele é um gênio, o que não foi apresentado. Então, pra mim, o Keith Flick é uma imitação do professor do La Casa de Papel. Pronto. Até na aparência. Ah, você tá muito viciado nisso. Cara, mas é igual, velho. Dá uma olhada. Ele tenta ser inteligente, usa óculos, barbinha. É a mesma merda, só que é a versão japonesa, velho. Não, o Keith é legal, cara. É o único personagem que eu achei interessante, assim, na série, sabe? Porque o resto, cara. É que ele é o personagem, é o gênio genérico, né? O gênio isolado, tal, que resolve tudo, que é meio desleixado. Mas então, é um personagem legal. Esse que é o problema, é genérico, entendeu? Ele não faz com que a gente crie um vínculo, uma proximidade. É simplesmente, ok, ele é o mais fodinha da série, segue o baile, sei lá. Mas eu acho que é isso por dois motivos. Um, por falta de tempo, que acontece tanta coisa em tela que eles não têm tempo pra construir os personagens, mais uma vez a gente tá dizendo isso. E outra, porque eles tiveram a ideia brilhante de misturar duas dimensões bizarras com dois protagonistas bizarras. Quer dizer, dois protagonistas de universos completamente diferentes, um semideus e um humano investigativo. Se tivesse focado só no Keith, ia construir ele muito bem. E eu acho que eles não constroem os personagens porque eles não têm tempo, porque eles não têm formação de história, né? Uhum. E o Cocu, eu não gostei, eu aposto que vocês não gostaram também. Puta, esse cara é muito chato. Em primeiro lugar, o que não para de rodar na minha cabeça, que como caralhos ele se costura do nada? Como ele ganhou os poderes como dele? Assim? Não, como assim? Tipo, ele menino, os amigos dele lá morrendo, aí ele pegou uma faca, aí arrancou o olho de um, arrancou o olho dele de boa, colocou, arrancou a perna do outro, colocou no lugar, é assim que funciona? Ah, mas isso aí eu relevo, é sobrenatural, os caras têm poder, DNA, místico lá, coloca, quando encaixou o braço já costurou sozinho, e... eu imagino que seja isso, entendeu? Mas é babaca, é bem genericão, é bem tosco, tá? Não consigo... Lógico, é genérico, todo esse arco sobrenatural é genérico. Você, não reclama no Seventh Cross quando o cara bota... a perna de gorila. Ah, mas aquilo ali é épico, meu amigo. Aquilo ali não tem nem como reclamar. Principalmente pelo final em Laguiette. Não, cara, mas o Cocu, cara, ele é inacreditável. Ele é muito chato, velho. Não, Cocu, eu não me importei, velho, com nada que ele tava atrás, sim, cara. Cocu, ele vem em módulos, pelo que eu entendi. O cara desatarracha um módulo, bota outro, é tipo um Metabots, tá ligado? Tira uma parte, bota uma nova, lança foguete nas costas, uma aça, uma faca no pé. O cara vem em módulos, velho. Eu só posso dizer isso. É bem isso mesmo, cara. Eles usam um negócio, um aspecto de roteiro que é muito clássico, né? Eles mostram que ele ganhou a perna lá da menina, né? Que ele lutou no segundo capítulo. Ele não usa aquela perna, aquela lâmina na perna durante a série inteira. Aí, na última luta, ele resolve a última luta com aquela perna, sabe? É exatamente muito clássico isso daí, cara. Uma coisa, cortando a cabeça do personagem no final, né? Falou no Minatsuki. Mas uma coisa que eu vejo que a Netflix pode influenciar positivamente é, mesmo que o anime seja muito genérico, tenha todos esses erros que a gente comentou, ele não corta a violência que seria cortada se esse anime fosse passado numa TV japonesa, né? Então a Netflix tem essa liberdade de deixar os caras fazerem, tipo, você quer sangue? Tem sangue pra caralho na série, tem nudez, então a Netflix não poupa isso, deixa os caras trabalharem. Então, se as ideias forem boas, eu acho que pode sair muita coisa boa dessa parceria de Netflix e estúdios que fazem produção original de anime. Não, com certeza, isso sim. Tanto pela questão de qualidade gráfica, que eu espero que eles continuem investindo bastante, mas também nessa questão de violência, né? Você vai ver um anime que tem um assassino, não tiver sangue, porra, puta que pariu, né? É, mas falaram mesmo que a Netflix vai investir muito em anime esses próximos anos, cara. Não vai, já saiu. Não, na verdade já tem outro anime que eu acho que saiu agora recentemente, mas assim, teve um evento da Netflix, saíram vários animes, a gente tem o Cavaleiros pro ano que vem, né, também, que já tá no hype ali lá em cima, todo mundo quer saber como vai ser. Então, a produção de anime vai ser grande, né? Então, provavelmente não vai sair só coisa boa, né? A gente sabe que do mesmo jeito que funciona com série, vai funcionar com os animes também. Do mesmo jeito que não só sai muita coisa boa, também sai porcaria. E também sai meio termo, né? Vai. O The Beginning é meio termo. Não. É, eu vou no meio termo também, mas é assim, é esquecível. Terminou de assistir, o cérebro exclui. Você assistiu duas vezes? Por isso, já esqueci já o que eu tava assistindo. Duas vezes, velho. Pô, foi a coisa que mais me chamou a atenção do podcast inteiro. Eu assisti duas vezes. Essa frase, mano, você é louco, mano. Eu não sei como você consegue. Tem que ter muita paciência, velho. Você é doido. Sanderson, eu parabéns. Assisti quase todos os filmes de Tubarão do Sci-Fi. Você acha que eu não vou conseguir assistir esse anime duas vezes? Então, é um exercício, né? Um exercício de paciência. Tem que praticar mais. やっと会えたな Killer B B The Beginning Someday I'll be gone. Agora só pra gente terminar, a gente tem uma ceninha ali pós-crédito que indica uma possível continuação do anime. O que vocês acham disso? Pra quem assistiu, né? O Sanderson não viu. Eu não assisti, mas eu espero que não aconteça. Eu gostaria, cara. Eu gostaria porque eu ainda tenho um pequeno brilho de esperança de que talvez na segunda temporada, de repente, não sei, eles podem tentar melhorar alguma coisa. Se bem que eu achei que essa história foi bem contada. Início, meio e fim, eu acho que fechou nisso daí. Mas se eles quiserem fazer alguma coisa, eu acho que eles Porra, acho que as pessoas eu acho que apesar da viagem, a história é culpada. Sim. Eles conseguem relacionar as coisas. Sim, sim. Se é bom ou ruim, aí já é outra discussão. Mas que eles conseguem contar, eles conseguem. Isso eles conseguem. Eu gostaria de ver uma sequência. Então, exatamente por isso. Eu acho que ele tem uma história fechada. Ela é ruim, mas é fechada. E por isso que eu acho que não precisaria ter mais, sabe? Vai só acrescentar mais coisa, mais confusão no que já tinha, sabe? Uhum. É isso que provavelmente vai acontecer, mas sabe aquela esperança de talvez ver alguma coisa diferente? Fazer o quê? Não, eu espero que façam outro anime e foda-se esse, tá ligado? Be the finish. E mesmo porque a continuação seria no universo sobrenatural, né? Puta, pior que tem isso também, né? Puta, Ivaldo. Investigativo. Puta, Ivaldo, então agora você falou tudo. Vão ser duas temporadas ainda, cara. P The Middle e P The Finish, cara. Tá vendo aí, ó? Já deixei o spoiler, vai ter duas. Porra, não pode ir pro final do begin pro finish logo de uma vez? Na moral, não pode acabar no começo? Já poderia, né, velho? Pelo amor de Deus. Mas pelo menos se eles escolherem só um universo pra trabalhar na próxima temporada, talvez fique melhor, né? Tipo, só o universo dos monstrinhos com asas. Beleza, talvez fique melhor. Não, sim, faz todo sentido. Pelo menos é focado numa porra só, né? Se for só neles, aí eu não assisto, cara. É, a não ser que eles queiram botar asa no investigador, tá ligado? Aí o bagulho vai ficar muito estranho. Aí vai ser um crossover mesmo, aí vai ser complicado. Eles vão ganhar um poder que eles fundem os corpos e viram uma criatura só. Alguém com um comentário final da série? Ou vamos terminar por aqui? Eu esperava mais. É, acho que é uma frase que fica no nosso íntimo. Devia ter ido assistir o filme do Pelé, na moral. Não, o anime é bonito, velho. O anime é bonito. Até aí, cara, ser bonito e ser ruim da história, velho, pra mim. Não, não, não. A gente já passou da fase só de achar o anime bonito, cara. Eu acho que hoje em dia a gente tem tanta produção de anime merda que qualquer coisa que seja um pouquinho mais agradável pros olhos a gente engole. Vamos terminando por aqui, então, esse cast. A gente comentou bastante da série, muito mais críticas negativas do que positivas. Mas, querido ouvinte, se você assistiu o Bad Beginning e quiser comentar com a gente, você achou do anime, se você concorda com a gente, se você discorda, se você acha que esse anime foi foda pra caralho, a história é perfeita, ou então você acha que ele realmente teve probleminhas no roteiro, que nem a gente apontou aqui, e a animação bonita, ou a animação é feia, o roteiro é bom, enfim, mande a sua opinião pro nerdpatriarca@gmail.com. Siga a gente nas nossas redes sociais, Facebook é /nerdpatriarca, Twitter é @nerdpatriarca, entra no site www.nerdpatriarca.com.br, lá você escuta todos os nossos podcasts, que são lançados todos os domingos, você pode escutar pelo site, você pode assinar o feed para escutar o seu agregador de podcast. E é isso aí. Todo domingo a gente tem um podcast novo. É isso aí, né? Viva o Bad Beginning. E Cucu é um péssimo nome, viu? Cucu seria melhor. É uma homenagem ao Goku, Ivaldo. Só que eles não podiam usar Goku. Parabéns. Falou, galera. Falou.